Y aquellos compañeros y compañeras brasileiras estarán encantados con oír hablar portugués. ¿Está bien? Profesor. Bom dia. Bom, eu esqueci de perguntar quanto tempo eu tenho. Tá bem, obrigado. Bom, vamos aproveitar ao máximo o nosso tempo. O tema que me foi pedido é da economia solidária no mundo. É um tema, eu diria, um tanto longo, para 20 minutos. Vai dar meio minuto para cada continente, mais ou menos. Mas, enfim, a economia solidária, aparentemente, digo aparentemente para a nossa geração, nós que estamos há 30, 40 anos em economia solidária, eu estou menos, mas, enfim, as coisas começaram na América Latina. E houve realmente reuniões no fim do século XXI ainda, século XX, eu sei que houve uma no Canadá, em Quebec, depois houve uma outra reunião no Peru, em Lima, e no Peru houve a fundação dos RIPES, ou seja, criamos uma entidade mundial da economia solidária. E ela tem uma importância enorme, a meu ver, a rede intercontinental de fomento da economia social e solidária. Ela hoje é mais importante do que nunca, porque na penúltima reunião mundial, em Luxemburgo, verificou-se que havia, naquela ocasião também estive lá, havia uns 800 pessoas de todos os continentes. A economia solidária havia se espalhado em todos os continentes. Eu queria dizer a vocês, nessa toada, dá para entender aos companheiros de habla espanhola? Dá? Tá bem, então. Nós tínhamos a plena consciência de que a economia solidária era uma realidade na América Latina, principalmente, e excepcionalmente em Quebec, que também é a América Latina, se vocês imaginarem que Quebec é a parte latina do Canadá. A outra parte é anglo-saxônica. Mas, com o passar do tempo, nós descobrimos que isso estava errado, de que a economia solidária já existia na África, na Ásia, na Europa e na América do Norte. Sempre existiu. Isso é uma coisa muito recente que eu acabei de incorporar. O que, que são nossas comunidades indígenas, se não uma forma de economia solidária? É mesmo, os valores são idênticos. Quando os aborígenes brasileiros veem a economia solidária, não tem nada que mudar. As suas regras de convivência, as suas regras políticas de como gerir a sua comunidade, como governá-la, permanecem. Não há necessidade. Isso é prova que a economia solidária é muito mais antiga do que eu, pelo menos, imaginava. Ela não é... Eu imaginava que a economia solidária fosse uma resposta da classe operária as crises do capitalismo, a exploração enorme do trabalho humano trazido pela Revolução Industrial e através da difusão da indústria capitalista no mundo inteiro. Hoje devo rever esta visão. Mesmo em países aparentemente completamente capitalistas, como se tomar a Alemanha e os Estados Unidos. É só pensar um pouco e já se verifica que havia gerações e gerações economia solidária em um e em outro. Eu tive o prazer de participar do primeiro congresso de economia solidária na Alemanha. Eles fizeram um grande esforço de divulgação para ver se conseguiam reunir 500 representantes de comunidades. Quando o congresso se abriu na Universidade Tecnológica de Berlim, havia apenas 1.500, ou seja, 3 vezes mais do que os esperados. Por exemplo, os sindicatos estavam lá em peso, eles não esperavam que os sindicatos viessem. Mas havia comunidades camponesas que cuidavam coletivamente da sua água, cuidavam coletivamente da energia elétrica. Isso é economia solidária, minha gente. E é importantíssimo para nós hoje. É importante não ter que inventar tudo. Eu acho que é importante, além de inventar, trazer de volta do passado tradições e valores que foram extremamente significativos e valiosos para nossos avós, bisavós, tataravós. E é o que nós estamos fazendo. É o que, inclusive, nossos intelectuais estão fazendo, nossos antropólogos estão fazendo, nossos historiadores estão fazendo. Então, devo dizer a vocês de que a economia solidária, como fenômeno mundial, que hoje abarca todo mundo conhecido, a economia solidária na Austrália, na Oceania, basta lembrar as grandes comunidades aborígenes, tanto na Austrália como na Nova Zelândia, com problemas de discriminação racial brutalíssimos, iguais aos que nós conhecemos nos Estados Unidos e na Europa. Ou seja, o mundo é muito mais parecido do que parece, e dentro do mundo a economia solidária é muito maior e mais significativa do que nós imaginávamos. E esta reunião aqui, neste momento, é um testemunho do que eu estou falando. A pergunta que eu gostaria de tentar responder nos minutos que me restam é se há diferenças políticas na economia social e solidária. E eu tenho a impressão que há, e profundas. Eu estive, na minha última viagem, em Portugal, numa reunião internacional em Cascais, da economia solidária. E descobri que a economia solidária portuguesa é bastante diferente da brasileira. Não quero falar de outros países que não os conheço tão bem. Mas uma parte substantiva da economia social e solidária é a solidária. Só que a solidária em Portugal não tem nada a ver com a solidária no Brasil. Porque lá a parte solidária é assistencial. Uma parte importante da parte solidária são o que eles chamam de misericórdias, e que nós chamamos no Brasil de santas casas. As santas casas no Brasil não fazem parte da economia solidária. Ninguém está negando as santas casas, são importantíssimas. Para a saúde dos pobres, são vitais. Mas não são economia solidária por isso. Não sei se está claro. A noção de solidariedade é bastante diferente. Para os europeus, não é só portugueses, para os europeus, solidariedade é solidariedade humana a quem sofre. Portanto, é uma solidariedade vertical. Ou seja, é solidário quem tem em relação ao quem não tem, que está privado, está doente, está... Enfim, a nossa solidariedade é horizontal. Quando nós falamos em economia solidária, é a solidariedade dos trabalhadores em luta. Eu não tenho nada contra o assistencialismo, pelo amor de Deus. A Caritas, que é assistência, foi decisiva na emergência da economia solidária no Brasil. Está claro? Não é uma crítica ao assistencialismo, é meramente separar o que é diferente. Porque a economia solidária em Portugal não tem cor política nenhuma. Tanto assim, quem encerrou a reunião em Cascais foi o primeiro-ministro português. O primeiro-ministro português é da direita. Não é fascista, não, mas é da direita, neoliberal. Tem um problema gravíssimo, um enorme desemprego, acabando com a saúde pública, privatizando a educação. Vocês conhecem o modelo. Passamos por isso no Brasil. Agora, vocês imaginam o Fernando Henrique Cardoso encerrando um congresso de economia solidária? Não, eu sou amigo dele, velho amigo, continuo amigo dele, não estou denunciando. Mas é óbvio que não há nenhuma, não há compreensão comum, não há nada. Está claro? Agora, o português estava lá e fez um vibrante discurso a favor da economia solidária. Eu quero dizer a vocês de que há diferenças importantes. E não tenho nenhum interesse nisso. Não quero dizer que nós temos que lutar contra os europeus. Nada disso. É tomar conhecimento e aprofundar o debate. Uma companheira americana, Emily, que é da VIPES, escreveu um artigo muito lúcido a respeito disso, em que ela disse: falar de economia social e solidária soa muito bem, mas não é a mesma coisa. A economia solidária é política e anticapitalista. Nós queremos substituir o capitalismo por algo muito diferente e muito melhor. A economia social europeia e hemisfério norte quer, na verdade, moderar ou contrabalançar o capitalismo. Não há nenhum discurso da ideia de que isto aqui é um modo de produção alternativo que nós já estamos construindo. A economia solidária já existe, não é um slogan vazio. Ele realmente representa um território conquistado por uma proposta muito diferente. Isto é um linguajar totalmente desconhecido, por exemplo, em Portugal. Eu fui muito questionado em Portugal. As pessoas queriam saber, que é raio? Onde é que estão as misericórdias de vocês? Eu falei, estão, obviamente, funcionando, com problemas, etc. Mas não tem nada a ver conosco. E as fundações? Eu falei, fundação não entra em economia solidária, ela não é autogestionária. Fundação é uma organização hierárquica, tem chefe, tem presidente, tem dono e tem empregados. Nós não temos espaço para as fundações, não é que ser contra a fundação, é simplesmente ter clareza quem somos nós, o que nós queremos e quem são outros, que não tem que ser vistos como inimigos, mas certamente são diferentes. Era basicamente isso que eu vinha relatar a vocês. A economia solidária é eterna, na minha cabeça, vem desde Adão e Eva. E quando eles foram expulsos do paraíso, eles perderam a sua economia solidária. E nós estamos a reconstruindo com a nossa cabeça. E eu acho que o que é absolutamente encantador e a mim deixa profundamente feliz é de que nós temos a plena liberdade de dizer as coisas uns aos outros, como eu estou falando aqui, com a maior tranquilidade, que não serei linchado quando sair daqui, o que não era absolutamente a situação da esquerda há algumas décadas atrás. Esse ambiente de liberdade, de entendimento entre nós, é o mais importante que nós temos que preservar e explorar até o fim. E por quê? Porque ao crescer, a economia solidária tornar-se realmente mundial, ela fica muito diversificada. E eu não tenho nada contra isso. Eu nunca achei que nós devíamos ter um figurino único. Olha, a economia solidária é assim. Se não for assim, não é economia solidária. Eu sou contra isso. O que é comum a nós são os princípios. E esse a gente não abre mão. A autogestão, a igualdade, a democracia são essenciais. Mas a maneira de praticar a autogestão, a democracia e a igualdade pode variar. Deve variar dadas as diferenças culturais, geográficas, políticas dos diferentes países. Não há nenhuma proposta de uniformização. A minha proposta é continuarmos fazendo o que estamos fazendo aqui, agora. Ou seja, nos ouvir mutuamente, nos aprendermos mutuamente e aplicar o que nós aprendemos na nossa luta de todo dia. Muito obrigado. Muchas gracias, profesor. Tranquilo, tranquilo. Tenía autorización para pasar el tiempo. Tenía autorización para pasarse el tiempo. Muchas gracias, profesor. Entonces, si tienen las preguntas prontas, los compañeros estarán... Las preguntas son por escrito, Miguel. Por escrito las preguntas. Se las entregan a los compañeros. Así los expositores y la expositora, que me han pedido que recordara nuevamente quiénes están presentes en esta mesa, y es Chilo Villarreal de México, RIPES Latinoamérica, Eduardo Letelier de Espacio Mercosur Solidario, y el profesor Paul Singer, secretario de la Secretaría Nacional de Economía Solidaria de Brasil. Uma pergunta em português, outra. Acredita que é possível a economia solidária sem o socialismo? Aí é geral. Eu vou repetir, agora sim. Eu vou repetir a pergunta para todo mundo entender a resposta. Como no Brasil se faz na política governamental, no desafio da exclusão social, a distinção entre o assistencialismo humanitário, combate à fome, a inclusão produtiva... Aqui tem algumas abreviações que não entendi, mas também não é importante. E a economia solidária. São três questões. Em primeiro lugar, a distinção entre assistencialismo humanitário e inclusão produtiva é muito clara. O assistencialismo é uma ação de emergência. Eu estou pensando na Caritas, que para mim é um modelo que eu admiro. A prática da Caritas, nas suas primeiras décadas de existência, foi acudir as vítimas às secas no Nordeste brasileiro. Ainda recentemente, agora tivemos uma longa seca no Nordeste. Quando há seca, quando as chuvas que se esperam não acontecem, todo o trabalho agropecuário se perde. E como as pessoas que moram no semiárido são pobres, elas não suportam. Se elas perdem seu gado, se elas perdem sua colheita, o que é que sobra a não ser dívidas? Então o que elas fazem é emigrar, é largar a terra, largar a casa, empacotar o pouco que sobra e sair andando, tentando achar algum lugar em que possam sobreviver. A assistência é isso, é fazer com que essas pessoas não tenham que sair, possam esperar que as chuvas voltem e retomem a sua vida. A inclusão produtiva é de muito mais longo prazo, não é uma intervenção emergencial numa situação trágica. A inclusão produtiva é para dar às pessoas um direito que está na Constituição brasileira, mas que não se realiza. Todo brasileiro tem direito a um trabalho digno, vocês sabiam? Bom, muitos não têm. e não há governo que possa garantir isso aos 200 milhões de brasileiros. Nossa ação é incluir as pessoas pobres e miseráveis na sociedade e na economia através da economia solidária. Significa isso, significa incluí-los pelo alto esforço deles. Quem cria o emprego para eles são eles mesmos, ao criar seus grupos produtivos, suas cooperativas de trabalho, ao se unir e se fortalecer, eles são capazes de alcançar esse direito abstrato que está em nossa Constituição. Qual é o papel nosso? Não somente dar apoio político é importante, mas também algum apoio financeiro, evidentemente, apoio tecnológico, apoio, o que vocês imaginarem, dar formação. Alguma formação é essencial para poder organizar a economia solidária de uma forma correta, de acordo com nossos princípios democráticos e igualitários. Então, são duas ações, eu diria, totalmente distintas. A ação assistencial continua sendo feita pela Cáritas, feito pelo Ministério da Assistência Social, que está dentro do Ministério do Desenvolvimento Social. Há um Conselho Nacional, hoje, de Assistência Social. Estou olhando o nosso companheiro Ademar, que faz parte desse conselho, tem nos mantido informados do que está acontecendo. Há uma unificação do sistema hoje. Temos o Sistema Nacional de Assistência, que eu acho que foi um grande avanço. Eu acho que isso é um crime, desculpe, é um erro, contrapor economia solidária e assistência. Não há por que contrapor, são duas coisas totalmente diferentes, mas compatíveis. O que nós queremos é sempre a mesma coisa, resgatar os seres humanos e garantir que eles possam viver com dignidade. A outra pergunta dele é, dele ou dela, não sei quem escreveu. Tem uma assina, Ademar. A inclusão produtiva e a economia solidária. Acho que já respondi, porque a inclusão produtiva é feita através da economia solidária. Eu vou então à segunda pergunta, porque o tempo é curto. Acredita que é possível a economia solidária sem socialismo? É o Douglas Filgueiras. Onde é que ele está, o Douglas? Está aí? Aí. Olha, digo, Douglas, para alguns, e eu sou um deles, economia solidária é socialismo. Assim entendo eu. Isto dentro de uma ortodoxia marxista. Foi com Marx que veio a ideia de que o socialismo significa reunir trabalho e propriedade dos meios de produção, que os meios de produção sejam dos trabalhadores. Essa ideia foi encampada pela Primeira Internacional, pela Segunda Internacional, e hoje é lugar comum. Só que as experiências do socialismo real foi o oposto disso. Quando aconteceu a Revolução de Outubro, os sindicalistas formaram uma oposição operária a Lenin e Trotsky, porque eles queriam que os meios de produção expropriados dos capitalistas fossem entregues à autogestão dos seus trabalhadores. E tanto Lenin como Trotsky, os dois, foram totalmente contrários e arrastaram a grande maioria do partido e, no final, proibiram as facções. Isso foi uma oportunidade histórica única que se perdeu. Está claro? Nós começamos ali onde se houve essa perda. Ou seja, nós começamos por colocar os meios de produção na mão dos trabalhadores. Isto, para mim, não é todo o socialismo, mas é o primeiro passo decisivo em direção a uma sociedade socialista. Como é que é uma sociedade socialista? Alguém sabe? Ninguém sabe, eu também não sei. Isso é bom. Nós não podemos isso vinha do velho Marx, nós não podemos fazer receitas para os cozinheiros do futuro. Eles terão que encontrar seus próprios caminhos. Mas nós podemos abrir um pouco esses caminhos para que eles possam caminhar na direção certa. Era basicamente isso que eu poderia responder a vocês. Não sei se há outras perguntas para mim.